Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas da hora da misericórdia, no peito aberto de Jesus eu vejo os sinais de um Deus apaixonado. Claro, porque Jesus aceitou morrer na morte de cruz? Porque muito amava. Ah, se compreendêssemos a verdadeira dimensão do amor de Deus por nós e o amor que somos chamados a ter para com aqueles que convivem conosco. Às vezes nossas relações são muito egoístas. Jesus misericordioso, nessa hora bendita, eu espero em vós, eu confio em vós. Nós acabamos de rezar o terço, estamos na segunda parte. Qual a sua intenção de hoje? Jesus misericordioso, nome poderoso, neste nome há... Ah, neste nome há poder. Escute o que foi deixado na plataforma 0 operadora 41 8401 0909 84010909. Ligue, viu? Qualquer parte do Brasil, ligue e deixe o seu testemunho como este. Sou de cidade de Fortaleza, meu nome é Antônia Maria da Conceição, assisto pela Jangadeiro, Terço da Misericórdia. Meu testemunho é três graças dadas por Nossa Senhora e por o Divino Espírito Santo. Primeiro, meu filho era epilético, Jesus curou. Segunda, deram Amém. Três tiros para pegar no meu filho, não pegou nenhuma. Nossa Senhora salvou. E a terceira, ele foi preso, passou 6 horas preso. Nossa Senhora libertou e não deu nada. Agradeço muito a Deus, agradeço muito o Padre Reginaldo por ter me ensinado a viver a vida. Eu sou emocionada porque ele é tudo na minha vida, meu Deus. Oh, Jesus. O Senhor, meu Deus, me ajuda e o Padre me evangeliza. Amém. Amém, amém, filha. Que responsabilidade, né? Filhos e filhas, da mesma forma estou vendo aqui, há 14 anos atrás, minha irmã Rosélia descobriu que estava com câncer no fêmur. Ela tinha 18 anos e uma filhinha de 18 dias. Padre, começamos a fazer a novena de Jesus misericordioso, a rezar com o Senhor o terço da misericórdia. E a vitória chegou. Eu quero dizer a todas as pessoas que estiverem ouvindo o meu testemunho, leia no rádio, confie na misericórdia de Jesus. Realmente, o milagre vem. Está aqui na minha página. Filhos e filhas, Bíblia aberta, cartilha de oração. Se você acessar www.padrereginaldomanzotti.org.br, você vai ver cada testemunho que não só arrepia, não. Toca profundamente e nos faz reavivar a fé. Repito, padrereginaldomanzotti.org.br. Vai lá. E o texto de hoje, João 1, 43, 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Então, o Senhor disse a este: segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe: encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré. Natanael perguntou: e de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael, que tinha saído da figueira e indo ao seu encontro, declarou: este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, quando ainda estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: está crendo só porque falei que te vi debaixo da figueira? Verás coisas ainda maior do que estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filipe, Natanael, João, André, Pedro. Quem está acompanhando as leituras desta semana, começo de um novo ano, começa a se dar conta de um Cristo, Jesus, que escolhe a sua equipe, o chama um por um e os faz refletir sobre a missão. Para quem está começando o ano, não sei se você está percebendo, agora é o período onde estão se fechando os técnicos e os olheiros sobre os novos jogadores, não é? Então os treinamentos são intensivos, a festa depois na televisão, aquilo é resultado de tempos e tempos, anos, meses, horas e horas de treinamento. Não entendi o que o senhor falou, padre. Entendeu? Sim. É só jogar isso para a vida com Deus. Será que nós estamos treinando? Estamos oferecendo o nosso melhor? Ou estamos oferecendo as sobras? Às vezes, nas coisas de Deus nós damos a sobra, um coração dividido, pode ser de qualquer jeito, vai lá, ah, é para a igreja mesmo, maçã pode estar podre, é para a igreja mesmo, o alimento está vencido, manda lá para a igreja, a roupa está com traça, manda lá para a igreja, é, para Deus é a sobra. Senhor, entra no meu ser. E veja, Senhor, o que precisa ser mudado. Eu não quero dar-te sobras. Eu não quero te oferecer a minha pior parte, eu quero te oferecer a melhor. Sonda-me, Senhor, profundamente nessa hora da misericórdia. Senhor Deus, nessa hora da misericórdia, age na vida daqueles que mais precisam. Santifica, Senhor, derramando graças e bênçãos do céu, afugentando o medo, a mentira, afastando o desemprego, curando as feridas que estão expostas. Sonda-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor. Ó Deus de misericórdia e de bondade, nessa hora abençoada, nessa hora da misericórdia, abençoe a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai, Senhor, aqueles que estão se sentindo tocados pelo Senhor nesse momento. Não deixe a obra pela metade, Senhor. Não deixe a obra pela metade. Que a obra seja completa, por inteira e bem acabada, Senhor. Bem concluída. Por isso, nessa hora da misericórdia, eu me aproximo de Ti, Senhor, e peço: deixe rios de misericórdia cair sobre mim. Aconteça o que acontecer, eu estarei sereno, na certeza de que estás comigo. Que a bênção de Deus esteja com todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Traga mais um ouvinte amanhã.